Elas tão pedindo mais, aquece, desce, vai. Vem pro baile do papai, aquece, desce, vai. Vem pro baile do papai. Uma jatão de shortinho, de sainha é bom demais. Aquece, desce, vai. Vem pro baile do papai. Uma estilo ostentação, outra estilo patricinha. De onde veio tem mais, aquece, desce, vai. Vem pro baile do papai, aquece, desce, vai. Vem pro baile do papai. Não faz assim comigo e no supino eu vou pegar. Na hora do agachamento vou fazer você pirar. Vem, vem, vem, vem, que os caras que é nós. Os caras do mal não é nós. Chega um tempo todo, vem veloz. Comunidade ou baile top, pra gente isso tanto faz. Aquece, desce, vai. Vem pro baile do papai. Aquece, desce, vai. Vem pro baile do papai. Vem, os caras que é nós. Explicar aqui é nós. Os caras do mal não é nós. Chega um tempo todo, vem veloz. Pra nós nunca é demais. Manda tua pro DJ. Pra nós nunca é demais. Ai, tá, cai, cai. Para cai, tá gaiteiro. É, DJ Edielson Batidão. Começou, elas tão pedindo mais, aquece, desce, vai. Vem pro baile do papai, aquece, desce, vai. Vem pro baile do papai. Uma jatão de shortinho, de sainha é bom demais. Aquece, desce, vai. Vem pro baile do papai. Uma estilo ostentação, outra estilo patricinha. De onde veio tem mais, aquece, desce, vai. Vem pro baile do papai, aquece, desce, vai. Vem pro baile do papai. Não faz assim comigo e no supino eu vou pegar. Na hora do agachamento vou fazer você pirar. Vem, vem, vem, vem, que os caras que é nós. Os caras do mal não é nós. Chega um tempo todo, vem veloz. Comunidade ou baile top, pra gente isso tanto faz. Aquece, desce, vai. Vem pro baile do papai. Aquece, desce, vai. Vem pro baile do papai. Vem, os caras que é nós. Explicar aqui é nós. Os caras do mal não é nós. Chega um tempo todo, vem veloz. Vem, os caras que é nós. Explicar aqui é nós. Os caras do mal não é nós. Chega um tempo todo, vem veloz. Manda tua pro DJ, pra nós nunca é demais. Manda tua pro DJ, pra nós nunca é demais. Ai,